drogas na minha cara, que tu já não és minha. Que tens namorado agora, vidas largas, subiste na vida. 4 anos separados, miúda, mas a Deus tu me ligas. Será que não és minha? Coração, conjugaste-me ferir. Tu me magoaste de verdade, mas agora dizes que sou mau. Eu não divulguei tua identidade, tu ficas chateada sem razão. E o pior de tudo é que eu conheço os niggas todos com quem tu andaste, mina. E nem gosto deles, mas não tenho como, não posso me chatear com tudo. Cara, que tu já não és minha. Que tens namorado agora, vidas largas, subiste na vida. 4 anos separados, miúda, mas a Deus tu me ligas. Será que não és minha? Sabes que és minha, estou no teu coração.